como funciona a prece. E agora já na abertura, né, a gente já procurou fazer com que cada um se acalmasse e olhasse para dentro de si, né, percebesse algumas coisas, porque através desta forma de se voltar para as coisas espirituais é que a prece verdadeira acontece. Nós temos uma educação, né, social, religiosa, né, que nós exteriorizamos por demais as coisas, né, e que se tornam superficiais, enquanto a coisa mais interna, mais verdadeira, né, se passa despercebida. Então, se tem trabalhado bastante hoje, a doutrina espírita nos coloca isso, né, de forma clara, por que devemos ir ao fundo das questões e sentirmos. Né? Rezar o terço é bom? Com certeza que é bom. Mas rezar o terço blá blá blá, pouco adianta. Né? Se você se concentrar e unir forças de sentimentos, de emoções, por um tempo até bem mais curto do que enquanto tu reza um terço, vai funcionar muito mais do que ficar rezando blá blá blá. Né? Eu sei que tem gente que reza com fervor, ótimo, excelente. Mas eu falo por mim, né, dentro da nossa cultura, que nós vínhamos, né, e não somos mais, mas vínhamos da cultura católica, né, que o importante era, né, fazer esse tipo de oração, né, e como é a própria celebrações exteriores. Né, e quando, na verdade, pelo estudo da doutrina, a gente aprende que a prece é coisa mais profunda. Vejam só o que o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo diz. A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Pode ser conosco, com o Espírito, né? Com o que a gente dirige, com Deus, né? Com Jesus, não importa. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. O que é a diferença de um agradecimento e uma glorificação, né? Um pedido, um agradecimento e uma glorificação, ou seja, aquele estado de devotamento. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar a vontade de Deus. Ou seja, quem vai realmente colaborar efetivamente com uma prece? Tem o lado, né, da energia que você absorve, positiva, e tem o lado do auxílio, que é de um espírito. Deus não é um ser, né, um homem das pernas e braços, como a nossa cultura dizia. Deus é a vida. Então Deus vai funcionar pela energia, né, pelo auxílio, né, energético. E a ação mais propriamente dita através dos espíritos superiores, com certeza, né, que têm melhores condições que a gente. Então, quando se ora a outros seres senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, até os espíritos que vêm nos auxiliar, né, eles agem dentro de uma lei que é a lei de Deus. Senão nem eles conseguem fazer nada. Então, você ora, você absorve energia, né, você se eleva diretamente, podemos dizer, com Deus, que é com a vida. Vêm os espíritos que utilizam outras forças que nós não somos capazes de sermos inferiores e também nos auxiliam. Então, vamos dizer assim, temos uma duplação aí para efetivamente acontecer aquilo que a gente pede. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso encontro, se nós chamamos um espírito, que ele vem ao nosso encontro, seja quando o nosso pensamento o alcança, porque existem as ligações mentais, né? Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos neste mundo na atmosfera. Então nós nos ligamos, funciona pela lei das energias, e se você mentaliza na forma de um todo, e aí é a conexão que a gente chama com Deus, né? Com as energias divinas. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao qualquer, ao infinito. Então, como é que anda o pensamento? Pelo fluido universal, como se fosse as ondas do som. Só que as ondas do som têm uma linha, uma vibração, né? É limitada. E no caso, o pensamento vai em qualquer lugar porque vai pelas energias mais sutis, vamos dizer assim, mais voláteis, né? Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de encarnado para encarnado, ou desencarnado para encarnado, todas as formas, né? Estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Se nós vamos aí para a sala dos passes e recebemos um passe, é uma força mental do passista que está aí dando, dos espíritos que estão ajudando e daquele que está recebendo também, que pode buscar. Funciona uma corrente, vamos dizer assim, são 3, 4, 5, 10 pessoas, né, porque considerando os espíritos que estão aí, que vão auxiliar no trabalho energético. Né? O que, que vai receber aí? Vai receber energias até da cura, de problemas, né? Mas vai receber também energias espirituais, de equilíbrio emocional, etc, etc. Se nós fazemos uma prece, estou falando dentro da sala mediúnica, se nós fazemos uma prece fora, funciona do mesmo jeito, conforme as conexões, né? Não é, vamos dizer assim, especificamente a concentração que você tem certeza que está aí, porque tem toda a equipe espiritual da casa, nesse caso, preparada para esse trabalho específico, né? Enquanto você pode estar em qualquer lugar e você faz uma conexão mais leve, vamos dizer assim, mas faz também essa conexão, né? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Quanta força tem? Proporção do pensamento e da vontade. Quanto você mais se concentra, quanto você mais evoluído é, mais consegue. Né? Se nós vamos fazer uma prova aqui de levantamento de peso, aqueles que têm mais músculo, que conseguem fazer mais força, vão levantar mais peso. Na oração é a mesma coisa, só que mentalmente. Então, quanto mais força você empenhar, mais tempo, mais exercício, né? Mais evoluído você é, mais você consegue. Por isso que às vezes a gente pede alguma coisa e nós não conseguimos, e até por insistirmos e por merecimento, vem espíritos superiores que têm mais condições e nos auxiliam. Né? Coisas que nós sozinhos não conseguiríamos. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objeto materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juízo supremo de todas as coisas, único que pode tomar sua ação efetiva. Né? Então, todas essas ligações, né, fazem com que todos nós, os espíritos superiores, manipulando energias divinas, de acordo com a capacidade e condição de cada um, façam uma ação. Né? Hoje tem se provado, através de estudos, inclusive da medicina, né, de que as pessoas que fizeram experiências com pessoas, mais ou menos com o mesmo tipo de doença, colocado em um determinado local, né, e um outro grupo de pessoas, em outro determinado local, com mais ou menos o mesmo tipo de doença, e começaram a fazer os tratamentos com a parte da medicina e um grupo de pessoas orando por um grupo e não pelo outro. E essas pessoas que estavam ali recebendo orações nem sabiam que tinha gente orando por eles. Mas observaram que aquelas que receberam as orações, que nem sabiam que estavam recebendo as orações, se curaram mais rapidamente, tiveram melhores resultados tomando os mesmos medicamentos. Né? Então, não uma pessoa só, né? Porque aí pode ter muita diferença, mas um grupo de pessoas mais ou menos condicionadas, né, a um sistema. Então, aí a gente vê como a prece funciona. Então, hoje já é mecânico, tem vários estudos, né, provando que realmente isso funciona. Imagine, então, se esse grupo que estava recebendo as orações ainda orasse, multiplicaria o efeito também. Né? Então, nós temos condições de entender como isso funciona e aplicar, com certeza, né, no nosso dia a dia, para as outras pessoas que nós estaremos colaborando. Aliás, isso é também uma forma de caridade. Caridade não é só da esmola, da bens materiais, mas sim de todas as formas, então. Continuar, Mickey.